Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está escutando esse podcast. Se você ainda não escutou o podcast Geração, você não me conhece, mas me chamo João e serei o professor de vocês de literatura do cursinho deste ano. Antes de mais nada, quero explicar como é que vai funcionar o sistema de literatura antes que as nossas aulas presenciais voltem. Então, toda semana, a princípio, nas quartas-feiras, vocês receberão uma ficha com o conteúdo da semana, uma ficha teórica com o conteúdo da semana, e nessa ficha também se apresentarão algumas questões para praticarem o que foi aprendido durante a semana. Junto a isso, vocês também receberão um gabarito e a resolução comentada de cada questão para que não restem dúvidas em relação a isso. Vocês receberão também, toda semana, um podcast gravado por mim, explicando mais detalhadamente o assunto da semana. Visto isso, vamos começar logo então a ver mais ou menos o que a gente preparou para hoje. Nessa primeira aula, o meu objetivo é fazer com que vocês entendam o que é literatura, quais são os gêneros literários e quais são as escolas literárias. Dar um panorama geral, introdutório, para que possamos caminhar bem ao longo do ano durante todas as aulas. Então, o que é literatura? Literatura, a grosso modo, ela pode ser considerada qualquer texto. Qualquer texto pode ser considerado uma literatura. Então, desde o texto que você escreve, desde uma redação que você escreve, desde uma notícia no jornal que você lê, desde um programa de televisão que você vê, desde um livro de matemática, um livro de biologia, tudo que você lê, tudo que é texto, ele pode ser considerado uma literatura. Mas para fins didáticos, para a nossa aula de literatura aqui do cursinho, e para uma aula de literatura, para uma questão mais didática de literatura, vamos adotar que literatura seja qualquer texto que seja uma arte, que seja uma obra de arte, né, que se assemelhe a uma obra de arte. Então, resumidamente, sinteticamente, vamos estudar clássicos, textos clássicos e textos de época. E com isso, nós conseguimos entender cultura, a cultura dos povos. Então, pense comigo. Na literatura brasileira, o Brasil ele é descoberto em 1500. O Pedro Álvares Cabral, depois das grandes navegações portuguesas, etc., o Brasil é descoberto. Naquela época, é produzida uma literatura quintista. É o nome da escola literária daquela época. É produzida uma literatura produzida que os textos são escritos por navegadores portugueses, por colonizadores, missionários, que vieram aqui para o Brasil naquele primeiro momento para explorar e colonizar aquela terra. Né? Então, esses textos, eles versam sobre isso. Então, assim como as fontes históricas, os textos literários, eles servem para o conhecimento acerca de um povo, acerca de uma determinada época. Então, assim como na aula de história você vai estudar esse descobrimento do Brasil, esse período pré-colonial, na aula de literatura você também vai estudar isso. Só que na aula de história você vai utilizar isso tendo como base as fontes históricas. E na aula de literatura, tendo como base os textos literários. Então, as aulas de história e de literatura, elas não estão dissociadas. Elas se complementam, porque uma coisa faz parte da outra. Não existiria literatura sem história. A gente não conseguiria estudar esses clássicos, não conseguiria entender a cultura, os antepassados dos nossos povos, sem uma história, consequentemente, sem uma literatura. Então, a literatura nada mais é que o estudo de um povo, o estudo de uma cultura, a partir de tudo que é produzido. Então, nós vamos estudar isso ao longo do nosso ano, todos os momentos do Brasil, todos os momentos da história do Brasil, a partir de tudo que foi produzido. Começando lá desde o descobrimento, desde 1500, até hoje, hoje é literatura contemporânea, com a literatura contemporânea, certo? Entendido o que é literatura, qual é o significado da literatura, vamos agora, de fato, estudar. Vamos continuar essa questão introdutória, um pouco mais introdutória. E agora o que eu quero mostrar para vocês o que são os gêneros literários e quais são os gêneros literários. Veja só, eu disse indiretamente para vocês, há pouco tempo atrás, o que era um texto literário, o que era um texto não literário. O que poderia ser considerado literatura, o que não poderia ser considerado literatura, né, para fins didáticos e etc. Essa questão dos gêneros literários é como se fosse uma divisão. A gente vai pegar esses textos literários e vamos dividir esses textos em três modalidades de acordo com a sua característica estrutural, com as suas questões linguísticas, com as suas questões de significados que atribuem, etc. Então é como se a gente pegasse todos os textos literários e dividíssemos em três categorias de acordo com essas características. A mesma coisa a gente fez lá na aula de redação em relação aos tipos de texto. A gente classificou os textos, em cinco tipos. Lembra lá, a gente classificou os textos no tipo dissertativo, ou argumentativo, ou narrativo, ou descritivo, ou injuntivo. O que a gente vai fazer aqui na aula de literatura é classificar os textos literários em três gêneros. que é o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático, certo? O primeiro gênero que a gente vai estudar é o gênero lírico. Só uma curiosidade a respeito do nome lírico, né? Lá na Antiguidade Clássica, na Grécia, na Roma Antiga, a poesia era declamada ao som de uma lira. Lira era um instrumento musical muito utilizado pelos clássicos, pelos antigos, né? E aí, por isso, deu-se o nome de lírico. Lírico. Porque a poesia era declamada ao som de uma lírica. Mas, enfim, o que é o gênero lírico? O que caracteriza um gênero lírico? O gênero lírico, ele fundamentalmente é caracterizado pela questão do intimismo e da subjetividade. Ou seja, o que é isso? O autor de um texto lírico, do gênero lírico, ele não está preocupado em retratar o mundo como ele é, o mundo exterior. Ele está preocupado em colocar naquele texto seus próprios sentimentos, o seu intimismo, o seu modo mais íntimo. E uma grande subjetividade. Então, aqui a gente tem um pouco de como eu já falei, de intimismo, de subjetividade, de egocentrismo, né? Então, é de fato um texto caracterizado com a questão do eu lírico, de quem escreve o texto, né? Em relação aos seus próprios sentimentos e aos seus próprios pensamentos. Vocês vão trabalhar em português, na outra frente de português, a questão das funções da linguagem. E vocês vão ver que o gênero lírico, ele possui uma função da linguagem que é muito caracterizada, que é muito característica dele, que é a função poética, né? Que é justamente essa função da linguagem que está referida às características do próprio lírico, de quem escreve o texto, com os seus próprios sentimentos, né? Então, o gênero lírico, não esqueça disso, o gênero lírico, ele é caracterizado pelo intimismo e pela subjetividade do eu lírico, de quem escreve. Por conta disso, por conta dessas características, vale dizer que o gênero lírico, ele é carregado de muitas metáforas. Uma linguagem muito metafórica. Então, as palavras, geralmente, elas não são apresentadas no seu sentido original, né? A gente fala em dois sentidos de palavra. No sentido denotativo e no sentido conotativo. Olha, veja só. De dicionário. Então, o sentido denotativo é o sentido das palavras assim como estão apresentadas no dicionário. E sentido conotativo é um sentido figurado, né? Então, por exemplo, para nós aqui, por exemplo, sei lá, um ventilador é um ventilador. É uma coisa que ventila, né? Num texto do gênero lírico, essa palavra ventilador, ela pode ter um significado totalmente diferente, dependendo do contexto do texto. Tá entendendo? Então, não sei se ficou muito viajado, mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é isso, né? Que no gênero lírico, por essa questão da função poética, por essa questão do intimismo, por essa questão da subjetividade, as palavras, elas são muito metaforizadas, que lhes garantem ter vários sentidos e não necessariamente só aquele sentido que está no dicionário. São exemplos de textos de gênero lírico, por exemplo, os poemas, de uma forma geral, os poemas, né? Então, sonetos, elegias, outros. Não se preocupe, porque a gente vai estudar todos esses tipos de texto ao longo das nossas aulas, ao longo das escolas literárias que a gente for estudando. O próximo gênero literário que a gente vai falar é o gênero épico, né? Que posteriormente foi chamado de gênero narrativo. Mas, enfim, gênero épico. Primeiros textos literários que se tem conhecimento são do gênero épico, né? Que são as grandes epopeias antigas, né? Então a gente tá falando aqui das obras de Homero, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, a Eneida de Virgílio. Então, os primeiros textos literários de que se tem conhecimento fazem parte do gênero épico, são as epopeias. Mas ao longo da história tivemos várias, por exemplo, nós tivemos a Divina Comédia de Dante Alighieri, tivemos os Lusíadas de Camões. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos obras épicas, nós tivemos o Uruguai de Basílio da Gama, Caramuru de Santa Rita do Durão, tivemos e o Capirama de Gonçalves Dias. Então, tivemos grandes obras épicas e ainda temos grandes obras épicas sendo publicadas com o passar do tempo, mas esse é o primeiro gênero literário de que se tem conhecimento. Os primeiros textos literários que foram publicados são do gênero épico. E o que caracteriza esse gênero épico, né? O gênero épico, ele é caracterizado por o autor, o narrador, inspirado por musas, que tem toda aquela questão de invocação às musas, né? Ele vai escrever sobre grandes feitos de um herói. Primeiro que uma coisa que a gente já nota aqui, né? Lá no gênero lírico, a gente tinha visto que o autor, o próprio autor, ele escreve sobre seus próprios sentimentos, sobre suas próprias vivências. Então, é um narrador ali em primeira pessoa e etc. Aqui no gênero épico, a gente tá falando de um autor, de um narrador, que escreve sobre um herói. Então, aqui a gente está falando de um texto que é escrito predominantemente em terceira pessoa. Mas é óbvio que isso pode variar. É óbvio que existem textos de gênero lírico que não são em primeira pessoa, né? Então, isso varia. Isso não é uma regra, né? Mas, de modo geral, a gente está falando que o gênero épico, ele é escrito em terceira pessoa, por um narrador que conta os feitos de um herói. Então, o que é um herói? O que é um herói para literatura? O que é um herói para uma literatura? Uma literatura predominantemente épica, né? De um gênero épico. É um herói com muita coragem, é com grandiosidade, é um herói que defende a sua pátria, que defende o seu povo, e que eles são exemplos a ser seguidos pelos homens comuns, pelo povo. Né? Eles são símbolos de gente forte, de gente corajosa, de gente destemida, de gente grandiosa, de gente corajosa, etc. São grandes símbolos de como ser um homem. Um autor, ao escrever sobre um herói, ele está escrevendo sobre um modelo de homem a ser seguido. Isso são características da epopeia. Né? Obras que são escritas por um narrador sobre um herói, né? Um herói que é uma pessoa forte, corajosa, destemida e etc. Mas que também, ela não se atém também a contar elementos míticos, né? Falar dessas coisas, não. Uma epopeia, ela traz um pano de fundo histórico. Então ela conta sobre a história de um povo, sobre a história de um determinado período, né? Com essa estrutura, com mais ou menos esse esquema. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Ilíada de Homero, da Odisseia de Homero. Ali a gente tem como pano de fundo a Guerra de Troia. Né? Então, através de Aquiles e de Ulisses e de Odisseu, Homero vai contar os grandes acontecimentos da Guerra de Troia e todas as histórias míticas envolvidas ali. Né? Em Os Lusíadas, Camões vai, através de Vasco da Gama, que é o herói de Os Lusíadas, contar um pouco mais sobre as grandes navegações, sobre a expansão territorial comercial de Portugal, sobre as terras descobertas, inclusive um pouco sobre o Brasil. Né? Então, as epopeias, elas não se restringem a uma questão mítica, não. Aqui existe um pano de fundo histórico que, para isso, lhe é utilizado um pano de fundo mítico, certo? Por fim, nós vamos falar do gênero dramático, né? Vou falar uma coisa que vai dizer tudo, ó. A palavra drama, ela vem, em questão etimológica, ela vem de ação. Então, isso a gente diz tudo, né? Então, o gênero dramático, ele tem a ver com ação, né? A ação sobrepõe sobre a narração. Então, aqui, a gente tem a questão dos gêneros, a questão das peças teatrais, né? Então, as tragédias, as comédias, né, os dramas, os autos, as novelas, os filmes, os seriados. Né? Então, o gênero dramático, ele é caracterizado pela ação sobre a narração, né, em que se é empregado o tempo presente, né, a estrutura do texto é feita a partir de diálogos. Nós não estamos falando de contar um fato, de expor um fato, nós estamos falando de encenar um fato, de vivenciar um fato. Isso é um texto dramático, né? Talvez seja um gênero que esteja mais presente com todo mundo aqui. Eu acho que a grande maioria de nós costumamos assistir muitos filmes, muitos seriados, muitas novelas, assistir a muitas peças, muito mais, talvez, do que ler um poema ou do que ler uma grande epopeia, etc. Né? Então, isso é um gênero dramático, questão da ação, da encenação e etc. Gente, pra finalizar, eu queria deixar uma coisa muito clara aqui pra vocês. Óbvio que existem obras puramente que líricas, obras puramente épicas, obras puramente dramáticas, mas existe uma confluência muito grande entre esses gêneros. Então, existem textos que são líricos e épicos ao mesmo tempo, existem textos que são líricos e dramáticos ao mesmo tempo, existem textos que são épicos e dramáticos ao mesmo tempo. Então, não existe... existe textos puramente líricos, puramente dramáticos ou puramente épicos, mas também existem textos que misturam características de dois gêneros diferentes. Então, não vamos ter uma visão muito fechada em relação a isso. Vamos abrir um pouco a nossa mente para essas coisas, tá bom? Nas próximas aulas de literatura, a gente vai começar o estudo das escolas literárias, que foi aquilo que eu falei para vocês no início da aula, em que vamos estudar a história do povo, especificamente a história do Brasil, a partir dos textos que foram escritos. Então, a gente vai começar, já na aula que vem, a falar um pouquinho sobre o quientismo. Então, vamos falar sobre a história do descobrimento do Brasil, do período pré-colonial, né? Depois vamos falar do barroco, que já é mais uma questão um pouco mais colonial, ali relacionada ao ciclo do açúcar. Depois vamos vir com o arcadismo, que se refere mais um pouco mais àquela parte do fim do período colonial em relação ao ciclo do ouro, né? Vamos já vir com o romantismo, que já é naquela parte de independência do Brasil, em que o Brasil passa a ser colônia e vira império. Vamos falar do realismo, do naturalismo, parnasianismo, simbolismo, em que o Brasil já está no finalzinho do século XIX, em que já estamos criando uma proclamação da República, o Brasil está virando uma república, né? E vamos falar de um modernismo, de um Brasil que vive uma república, que vive um Brasil um pouco mais contemporâneo. Então, vamos passar por todas as partes da história do Brasil. Vamos contar sobre cada parte da história do Brasil através dos textos que foram produzidos em cada época dessa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me procurar lá no Google Groups. Até semana que vem.